no nome de Jesus, para a glória de Jesus, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Acompanhando toda essa oração da manhã, o que o Senhor colocou no meu coração foi a situação de apóstolos cansados. Apóstolos, sim, que justamente por serem muito apostólicos, acabaram ficando cansados, até mesmo esgotados, em termo bem atual, estressados. E nós encontramos essa situação no Evangelho. Pega comigo, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30 e seguintes. Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo 30, onde a palavra de Deus nos diz: os apóstolos voltaram para junto de Jesus e contaram-lhe tudo o que haviam feito e ensinado. Por que isso? Um pouco antes, o Evangelho vai dizer que Jesus mandou-os dois a dois por todos os lugares onde Jesus antes tinha ido. Era a primeira vez que Jesus fazia isso. Os apóstolos estavam estreando, eles eram novatos, e Jesus já os jogou na água para nadar, Jesus já os empurrou, e eles foram, e aconteceram maravilhas, tanto assim que eles voltaram entusiasmados, contando para Jesus tudo aquilo que eles haviam feito. É disso que o Evangelho está falando, versículo 31. Ele disse-lhes: vinde à parte para algum lugar deserto e descansai um pouco, porque eram muitos os que iam e vinham e nem tinham tempo para comer. Então duas coisas aconteceram. Os apóstolos tinham chegado da missão, chegaram cansados, chegaram esgotados, chegaram extenuados. E quando chegaram, também como diz aqui o Evangelho, eram muitos os que iam e vinham, de maneira que eles nem tinham tempo para comer, porque antes eles só recorriam a Jesus. Depois que os apóstolos foram, também eles começaram a pregar, também eles começaram a operar milagres, curas no nome de Jesus. Daí também os apóstolos começaram a ser procurados. Então o povo vinha a Jesus, mas o povo vinha também aos apóstolos, porque os viram pregando, porque os viram operando milagres. Eles estiveram lá no lugar deles, na cidade deles, na aldeia deles. Então eles ficaram muito atarefados, como diz aqui, que nem tinham tempo para comer. Foi quando Jesus disse: vinde à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. É isso que o Senhor colocava no meu coração. E graças a Deus, a oração da manhã passou-se todinha assim. E é impressionante, gente, quando nós estamos cansados, especialmente com isso que hoje se diz, não é? É uma realidade. Hoje, graças a Deus, temos uma definição. Quando a gente está estressado, o estresse nos pega, o desânimo entra também. É impressionante, cansaço, estresse e desânimo são concomitantes. Uma coisa puxa a outra. Na hora que a pessoa está estressada, o desânimo vem e abate-se sobre a pessoa. Parece mesmo que a própria tentação aproveita desse momento de cansaço, de estresse, para vir com tudo sobre a pessoa com desânimo, porque no fundo o que o inimigo quer é isso. Veja bem, no seu caso, eu estou falando para você, como aconteceu com os apóstolos, você foi, você se doou, você se entregou, você coordena um grupo, você está à frente de uma comunidade, você está à frente de um trabalho, muitas vezes você é simplesmente coordenador de um grupo de oração, você está à frente do ministério de música, ou você está à frente do ministério de cura, de libertação. E todos esses ministérios são muito desgastantes. O ministério de libertação é tremendamente desgastante, mas o de cura também. O próprio ministério de intercessão é desgastante, porque muitas vezes não há cansaço físico, mas há um cansaço psicológico e espiritual, porque na verdade quando nós intercedemos, nós entramos em batalha espiritual. Então não se apercebe, mas há um desgaste profundo, porque no mundo espiritual nós estamos numa batalha direta contra as potências do mal, contra o mistério da iniquidade. E daí a pessoa se estressa. Veja bem, se estressa por quê? Por causa do apostolado, por causa do ministério. Você não fez por mal, você fez por bem, era preciso fazer. Só que o inimigo não quer que você continue fazendo isso. Ele não quer que você continue no ministério de cura, ele não quer principalmente que você continue no ministério de libertação, ele não quer que você continue no ministério de intercessão, ele não quer que você realize bem o ministério de música, ele não quer que você realize o seu ministério de pregação, de uma pregação ungida, porque também nós nos cansamos muito, nós nos fatigamos muito no ministério de pregação. A própria pregação, ela desgasta, mas também a pregação é uma luta espiritual. E o inimigo não quer que você pregue, não quer que você ore, não quer que você interceda, não quer que você entre no ministério de cura, e não quer principalmente que você entre no ministério de libertação. E aí que está, estou revelando para você a trama, preste atenção. Você se cansa, essa fadiga, esse desgaste causa em você um estresse, você fica estressado, estressada, e nessa hora o inimigo vem com o desânimo. Ele é traiçoeiro, ele é covarde, e entra de cheio na sua vida com o desânimo, e você está sem defesas. É como acontece em certas situações, que nós estamos sem defesas orgânicas, nossa imunidade está baixa, e então qualquer vírus, qualquer bactéria nos pega. De quando em quando aparecem algumas viroses por aí, né? Por esses tempos as nossas crianças estão sendo atacadas por uma virose. Por exemplo, numa das nossas famílias, os 4 meninos acabaram indo para o hospital. Puxa, menino ter que ir para o hospital por causa de uma virose, e aconteceu. Mas é o que acontece conosco também. De quando em quando o inimigo faz isso, ele percebe justamente o nosso desgaste. Ele percebe que nós estamos estressados pelo trabalho apostólico. Daí, traiçoeiramente, ele vem e traz o vírus do desânimo. Que coisa impressionante. Na hora que você se gastou por Deus, você fica desanimado. Eu tenho a certeza que eu não estou falando aqui de coisas aéreas. Você está reconhecendo a sua situação? Está ou não está? Está. Está ou não está reconhecendo a sua situação? Vocês que estão à frente. É que nós não sabíamos que era assim. Nós só não sabíamos que a trama do inimigo era esta. Uma trama covarde, uma trama suja. mas que é assim que ele age, é assim que ele age. E se você não sentiu em si, eu tenho a certeza que você sentiu em si, mas você sente nos seus colegas, nos seus companheiros, nas suas companheiras de trabalho. Interessante, a gente repara mais nos outros do que na gente, né? Então, tu reconhece que o que está acontecendo com alguém lá do nosso grupo, da nossa comunidade, que esse desânimo em que a pessoa está é por causa disso. Mas quando acontece com a gente, infelizmente, também o inimigo vem e põe uma venda nos nossos olhos. E nós não vemos, nós não reconhecemos. Daí a gente cai direitinho no desânimo, pensando que o desânimo é nosso, e pior, pensando que o nosso desânimo tem motivos, tem razões, tem causas, e a gente infelizmente se entrega ao desânimo. Você sabe muito bem que a insistência de Jesus é essa, que a gente não se entregue à tristeza, que a gente não se entregue ao desânimo, que a gente não se entregue de jeito nenhum. E já o Antigo Testamento, você conhece lá o livro do Eclesiástico, onde diz que não entregue a sua alma à tristeza, não entregue. Claro, motivos acontecem, problemas acontecem, mas a palavra de Deus está dizendo, justamente porque esses problemas acontecem, porque o desânimo vem sobre nós com uma virose, nós não podemos nos entregar, assim como não podemos nos entregar a uma doença, muito mais, nós não podemos entregar-nos ao desânimo. E porque eu percebo que a coisa está sendo muito concreta, já vamos já agora, Senhor, eu reconheço, o Senhor está abrindo a minha visão, o Senhor está abrindo a minha cabeça, e me fazendo entender, Senhor, a trama tremenda na qual eu mesmo caí. O inimigo me fez cair na armadilha dele, Senhor. Eu me esgotei por Ti, Senhor. Eu me fatiguei por Ti, Senhor. Eu fiquei extenuado por Tua causa, pelo Teu Evangelho, por causa do Teu povo, Senhor, não foi por mim. Pode ser que eu tenha sido intemperante, exagerei, mas na verdade, Senhor, era por Ti, era por causa do Teu povo, Tu sabes disso, e o Senhor é testemunha de que é assim. E porque eu fiquei estressado, Senhor, agora eu entendo, o inimigo entrou com o desânimo, e eu caí, Senhor, no desânimo. Então a primeira coisa, uma vez que o Senhor me diz claramente que eu não posso me entregar ao desânimo, nem à tristeza, nem ao abatimento, eu estou em primeiro lugar, Senhor, já diante da luz que o Senhor põe sobre essa situação, eu estou renunciando a esse desânimo. Eu reconheço, Senhor, que agora eu sou impotente diante desse desânimo. Ainda mais porque eu me entreguei a esse desânimo, agora eu me sinto impotente. Mas por isso, justamente, porque eu sou impotente diante desse desânimo, a primeira coisa que eu faço é renunciar. Eu renuncio a esse desânimo, Senhor. E digo, infelizmente, esse desânimo não é meu. Ele veio do inimigo, agora eu entendi, Senhor. Infelizmente eu me entreguei ao desânimo, mas agora eu renuncio, Senhor. E vai dizendo você também ao Senhor, você pode até nomear as situações de desânimo, o porquê desse desânimo. Eu renuncio, Senhor, a esse desânimo, eu renuncio, Senhor, a esse abatimento, eu renuncio, Senhor, a esse desassossego dentro de mim, eu renuncio, Senhor. E agora eu me ponho na posição de combate, e é claro, só o Senhor é vencedor na minha vida, só o Senhor. Eu peço, Jesus, vem e associa-te a mim, Senhor. Une-te a mim, Senhor. E eu me uno a Ti, Senhor, agora. Para que o Senhor vença esse desânimo em mim. Para que o Senhor expulse a tentação e expulse o tentador, Senhor. Porque esse desânimo tem nome. Ele é um anjo das trevas. Ele é um principado. Ele é um espírito maligno. E estou renunciando, Senhor, ao desânimo e ao causador desse desânimo em mim, Senhor. Eu já digo no teu nome, Senhor, espíritos imundos, provocando desânimo nesses meus irmãos, nesses filhos e filhas de Deus que estão aqui, que estão nos vendo pela televisão, que estão nos escutando pelo rádio, nos acompanhando pela internet, todos aqueles que de alguma maneira estão agora acompanhando a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus e com a tua autoridade, nosso Senhor Jesus Cristo, nós invectivamos contra todos esses espíritos malignos trazendo desânimo, e dizemos: não tendes nenhuma autoridade sobre esses filhos de Deus, não tendes. A própria palavra de Deus está nos esclarecendo, nos iluminando. A palavra de Deus está jogando a sua luz sobre nós, sobre a nossa situação, para nos libertar. Nós estamos entendendo e entendendo, nós estamos nos agarrando à palavra do Senhor, porque fomos enganados pelo tentador, e por isso também nós nos associamos a Jesus. E eu digo agora no nome de Jesus, espíritos imundos, no nome de Jesus, por causa da luz de Jesus e por causa do poder de nosso Senhor Jesus Cristo, retirem-se, retirem-se da mente, retirem-se das emoções, retirem-se da vontade, retirem-se do corpo desses meus irmãos, dessas minhas irmãs, desses filhos e filhas de Deus. Retirem-se, obedeçam às ordens de Jesus e não retornem mais, porque Jesus é o Senhor. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor já está começando a tua obra. Estou pedindo logo, Senhor, não deixe vazio esse espaço. E preenche-nos, Senhor, com o teu Espírito Santo. Enche-nos com o teu Espírito Santo, Senhor. Dá-nos porção dobrada do Espírito Santo, Senhor, como a tua palavra nos promete. Enche-nos e fortalece-nos, Senhor, com a força do Espírito Santo, para que nada permaneça vazio, sim, esses espaços que agora foram esvaziados, porque o Senhor expulsou o inimigo, expulsou o desânimo, que seja imediatamente, Senhor, preenchido pela presença do teu Espírito Santo e pela força do teu Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, mas nós estamos só no começo, graças a Deus, estamos só no começo, tem muito ainda. Percebeu a trama? Ela é traidora, ela é covarde, e o Senhor hoje está querendo que nós entendamos, guarde isso. E o Senhor quer que nós esclareçamos outros. Provavelmente você tem gente no seu grupo, na sua comunidade, na sua paróquia, lá onde você trabalha, no seu ministério, padecendo por causa disso. Talvez não veio, porque está sendo vítima. Tá, tem alguém lá fazendo com a cabeça assim, e o pior é que você não é sozinha. Tem uma porção de gente fazendo com a cabeça assim, e se não faz com a cabeça por fora assim, com a cabeça lá dentro está fazendo assim mesmo, até quem sabe lá embaixo, né? Padre, é isso mesmo. Talvez gente não veio por causa disso. E que bom, se você não é que você foi bom você não vir, não, que bom, se você não veio, mas agora está ouvindo pelo rádio, está vendo pela televisão, ou até mesmo acompanhando pela internet, que bom que Jesus pegou você aí. E que bom que Jesus não está te condenando, não. Assim como ele reconheceu que os apóstolos estavam cansados, ele reconheceu que eles estavam estressados, que nem tinham tempo para comer. Porque interessante, quando a gente entra nessa situação, quando a gente fica estressado, a gente mesmo entra num marasmo, onde até as coisas normais da nossa vida entram nesse marasmo, e parece que tudo se complica na vida da gente. O trabalho se complica, até você que é dona de casa, o trabalho dentro de casa se complica, A gente parece que já não sabe mais fazer as coisas, faz as coisas atabalhoadas, faz de maneira errada, confusa. E daí a gente come sem comer, come apressado, come mal nos dois sentidos, não comendo ou comendo coisas que não devia comer, comendo exageradamente, comendo fora de hora, e piorando ainda mais a situação. A gente dorme sem dormir, nosso sono não descansa, a gente acorda cansado, e às vezes mais cansado, verdade ou não é? Mais cansado do que a gente foi deitar-se. Mas aí que está, porque tem que continuar vivendo, porque tem que continuar enfrentando. A gente se levanta e já entra estressado para enfrentar tudo de novo. A gente não aguenta mais, mas por honra ao dever, e parabéns por isso, por honra ao dever, por causa do Senhor, por causa do povo, por causa da sua família, você começa tudo de novo cada dia, e vai para o trabalho, e retoma os trabalhos em casa, vai para o grupo, vai para o seu ministério, vai enfrentar tudo de novo. Só que você já está esgotado, e acumula-se esgotamento em cima de esgotamento, não é verdade? E você fica mais em marasmo ainda, se atrapalhando com você, e daí dá uma porção de coisas, porque cada um é pego de um jeito, dá dor de cabeça, dá dor na nuca, dá dor nos ombros, dá dor nos músculos, de não sei onde, muita gente com aperto no peito, muita gente com um nó na garganta, muita gente sem apetite, muita gente sem sono, muita gente com problema de fígado, problema de estômago, problema respiratório, prisão de ventre, má digestão. Se acumulam também os problemas físicos, na verdade não é doença, mas você tem todos os sintomas e dói. Estou igualzinho a um narrador de futebol, né? Não consigo dizer tudo, mas tudo aquilo que eu digo são as jogadas que estão acontecendo. Verdade ou não é? Você percebe que eu não consigo narrar tudo. Você tem muito mais jogada aí que eu não consigo narrar. E a cabeça da gente fica a mil. Só que hoje o Senhor está dizendo: eu tenho misericórdia de vocês, como tive misericórdia dos meus apóstolos cansados, porque você está cansado, fatigado, esgotado, não porque você quis se esgotar. Tem gente até chorando já. Estou com você, viu, meu irmão? Estou com você. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Eu tenho certeza de que o próprio Jesus está chorando com a sua situação, com a sua situação, especialmente se você tem uma posição de liderança, de função, de encargo, ainda mais se entra a responsabilidade de pessoas, se entra a responsabilidade econômica, ou da sua família, ou do grupo, ou da comunidade. E Jesus está cheio de misericórdia, vendo a sua situação, que ele diz, como disse para os apóstolos: venha para um lugar à parte, venha para um lugar deserto, para descansar um pouco. E daí Jesus renova aquilo que ele diz no Evangelho de São Mateus: vinde a mim, vós todos que estáis cansados e fatigados, esgotados, debaixo do fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas. Gente, as nossas almas estão cansadas, não é verdade? O seu cansaço é físico também, mas não é o mais importante. A sua alma está cansada. E porque sua alma está cansada, está tudo cansado. Sua cabeça está cansada, seu coração está cansado, suas emoções estão cansadas, seus sentimentos estão cansados. E daí o seu corpo está cansado. Mas Jesus está insistindo: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Vou todos vós que estáis cansados, fatigados, esgotados, estressados, aflitos, confusos, no marasmo, debaixo do fardo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Obrigado, Jesus, porque está fazendo isso agora. A tua palavra já está se realizando. Tu estás dando repouso, Senhor, para as nossas almas, para nós que somos apóstolos cansados. E por isso também, Senhor, apóstolos desanimados, nós não desanimamos porque queríamos desanimar. O Senhor mesmo nos mostrou, o desânimo caiu sobre nós como uma virose e nos pegou despreparados, porque estávamos extenuados, sem força, e sem força não tivemos defesa. E pior ainda, Senhor, sem defesas, nós acabamos nos entregando ao desânimo. Mas obrigado, Senhor, porque já está dando repouso às nossas almas. As nossas almas cansadas. E daí estás dando cansaço à nossa cabeça, que andava a mil. E muito mais do que eu disse para aquele irmão que eu vi chorando daqui de cima. Jesus, que está vendo os corações, ele diz: eu estou com você, meu filho, eu estou com você, minha filha. Eu compreendo como é que está a sua cabeça fervilhando, parece um formigueiro, e parece que você não para de pensar. E na verdade não é apenas parece, você perdeu o controle dos seus pensamentos, e sua cabeça não para de pensar. É como um relógio cujo ponteiro está rodando, rodando, rodando, rodando, rodando, rodando. O seu pensamento está acelerado, sua cabeça acelerou, como aquele ponteiro de relógio que vai rodando, rodando, rodando, rodando. Mas agora eu estou com você. Estou desacelerando você, cabeça, sentimentos, emoções, vontade, o seu próprio físico. Estou desacelerando você, para que você entre no meu repouso, no meu descanso. Como eu disse, eu vos aliviarei. Estou lhes dando, estou dando a você o meu alívio, a minha paz. Como eu soprei sobre os meus apóstolos e disse: a paz esteja convosco. E em seguida eu disse: recebei o Espírito Santo. Eu faço a mesma coisa agora. Eu sopro sobre vós e digo: a paz, a minha paz esteja convosco. A minha paz esteja convosco. E com ela a calma, a tranquilidade. A minha tranquilidade, não a do mundo, esteja convosco. Eu vos aliviarei, já estou vos aliviando. E recebei também o Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra em vós, já está fazendo essa obra. E é Ele que vai que vos vai dar força, coragem, ânimo, para substituir o desânimo, o desencorajamento. Sim, recebei o meu Espírito Santo com força, com poder, com coragem, com ânimo, com entusiasmo, com alegria. Sim, recebei o meu Espírito Santo e renovai-vos, renovai a vossa mente, renovai os vossos sentimentos, renovai as vossas emoções, renovai, renovai, renovai as vossas forças, as forças da vossa alma, as vossas forças psíquicas, renovai as vossas forças físicas, obrigado Senhor, muito obrigado pela obra linda que está fazendo em cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos trata com amor, com infinito amor, com infinita misericórdia. Estamos sendo como aquele homem que descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de ladrões, que o deixaram semi-morto. Mas o Senhor vem agora como o bom samaritano e derrama em primeiro lugar azeite nas minhas feridas. Que bom, Senhor, que o Senhor não derrama antes o vinho. Não, o Senhor derrama antes o azeite. O azeite do Teu Espírito Santo. Mas logo em seguida, o Senhor derrama também o vinho para limpar as minhas feridas. Para aliviar, para anestesiar as minhas feridas, para curar as minhas feridas, as feridas que eu contraí por causa deste estresse no qual eu caí, por causa do desânimo ao qual eu acabei me entregando. Muito obrigado, Senhor. Eu jamais esquecerei, escute, o meu povo. Ele está gravado em minhas mãos. Gravado em minhas mãos. Jamais esquecerei você. Eu jamais esquecerei você, órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Eu vou pegar do começo, porque é o próprio Jesus falando e cantando. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei. Órfão não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Sim, porque és meu, és meu, és minha. Pode a mãe esquecer o seu filho, seu seio, mesmo ainda. nada que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei. A orquestra continua, mas eu agradeço muito o Senhor por toda a obra linda que estás fazendo, muito mais do que enxugar o nosso pranto. Talvez o Senhor esteja deixando que a gente chore, Senhor, que até mesmo chorar nós não conseguimos. O estresse nos pegou de tal maneira, o esgotamento nos esgotou de tal maneira que nem chorar nós conseguíamos, Senhor. As nossas emoções estavam presas, os nossos sentimentos, Senhor, estavam endurecidos, anestesiados, e a gente nem conseguia pôr para fora, Senhor, tantas emoções, tantos sentimentos, tanta dor, Senhor, doía na alma. E o Senhor compreende que a nossa dor era na alma, Senhor. Mas obrigado, porque tem misericórdia de nós, porque nos compreendes. Não nos repreendes, não nos compreendes, e vens em nosso auxílio, e até abre de novo a torneira, abre de novo as comportas, para que a gente chore, chore livremente, chore como gente, porque acima de tudo nós somos gente, Senhor. Amém. Somos apóstolos, sim, somos apóstolos, mas antes de ser apóstolos, nós somos gente, de carne e osso, sangue e emoção, Senhor, sentimentos. A gente estava até mesmo se desumanizando, e até a tentação queria nos desumanizar. A gente acabou se entregando tanto, fomos nos desumanizando, não éramos mais humanos, não tínhamos mais sentimentos, não tínhamos mais emoções, não nos sentíamos mais, e as próprias dores estavam aí, mas estavam acres, duras, pesadas. As nossas dores, Senhor, não se derramavam e não vinham para fora, Senhor, pelas nossas emoções. A gente não chorava, não era capaz de chorar, não era capaz de se emocionar, não era capaz de pôr para fora, de extravasar, Senhor, aquilo que estava nos extravasando. Mas o Senhor disse: aprendei de mim. O Senhor muitas vezes extravasou chorando, extravasou falando, extravasou até mesmo se encolerizando. A palavra diz que o Senhor se encolerizou e pôs para fora, Senhor, o sofrimento, a situação. O Senhor chorou, o Senhor se comoveu, o Senhor ficou tomado de compaixão. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nos vê como gente, seus apóstolos, sim, e não abrimos mão disso, Senhor, mas somos gente. Obrigado, Senhor, porque a palavra que o Senhor trouxe na oração da manhã, o Senhor está realizando. Os nossos corações estavam de pedra, empedrados, endurecidos, não porque nós quiséssemos, mas Ele foi empedrando. E agora o Senhor amolece o nosso coração, o Senhor nos devolve um coração de carne, portanto um coração sensível, que sente a dor, não apenas sofre, mas sente a dor. Você estava assim, você sofria sem sentir, a sua capacidade de sentir, a sua sensibilidade estava empedrada, você sofria assim, mas os seus sentimentos estavam endurecidos. Obrigado, Senhor, porque mudou tudo, porque mudou tudo. Obrigado porque teu Espírito Santo agora nos cura profundamente. Nós que levamos cura a tantos, estamos sendo curados. Nós que levamos libertação a muitos, estamos sendo libertos. Nós que oramos por muitos, que intercedemos por muitos, agora o Senhor diz para nós, para mim, como disse a Pedro: eu orei por ti, e chamou ele pelo nome: eu orei por ti, Simão. Obrigado porque rezou por mim, Jesus. E o Senhor diz que eu orei por ti, porque o inimigo quis te peneirar como se peneira o trigo. Ele quis. E por isso eu intercedi por ti, eu orei por ti. Obrigado, Jesus, porque orou por cada um de nós. O Senhor sabe, o Senhor é testemunha, que nós oramos por muitos, porque nós consolamos a muitos, levamos o teu consolo a muitos, e hoje o Senhor está nos consolando. Obrigado. A gente nem entende bem agora com a cabeça onde é que o Senhor está atingindo, mas não é apenas emoção, não, Senhor, é muito mais do que emoção. O Senhor não está curando apenas a nossa sensibilidade, não, o Senhor está curando a nossa alma. Obrigado por isso. A gente estava seco, não porque eu queria estar seco. O Senhor veio nos umedecer, umedecer mesmo as nossas emoções, que estavam ressequidas. Obrigado, Senhor, porque vens também umedecer os nossos olhos, que estavam secos, Senhor. Até ardiam os nossos olhos, avermelhavam, se os nossos olhos ficavam vermelhos, e a gente não conseguia chorar. Mas obrigado, obrigado porque és Pai, porque nos trata como filhos, como filhas, nos tratas como gente, e dizes que antes de sermos teus apóstolos, precisamos ser gente. Obrigado, Senhor, porque nos entendes, nos gastamos por ti. Pode ser que daqui a um mês, dois meses, três meses, seis meses, a gente precise de novo de um trato assim. E obrigado porque quando precisarmos, virás dar esse trato. E hoje eu faço mais um trato com o Senhor. Assim como nós temos a casa do bom samaritano, para acolher os que passam, os maltrapilhos, assim como nós temos o posto Padre Pio, para socorrer os doentes, todos, de todas as doenças, e assim como temos a casa de Maria, para receber em oração, em confissão, em aconselhamento, Senhor, eu ponho toda a Canção Nova à tua disposição, Senhor. Estou fazendo com o Senhor esse trato, mais esse trato. Eu coloco a Canção Nova para ser para todos os meus irmãos da renovação. Eu não sou mais do que eles, a Canção Nova não é mais do que eles, mas na nossa pobreza, Senhor, eu estou hoje abrindo a Canção Nova para que ela seja a casa do bom samaritano, para todos os meus irmãos da renovação que precisarem de acolhida, de guarida, de consolo, de um ombro para chorar. Eu ponho, Senhor, a Canção Nova para ser o posto Padre Pio, para curar as feridas, as chagas, as doenças da alma dos meus irmãos, porque eles estão doentes, Senhor, feridos, não porque quiseram, porque se gastaram por Ti. E se as coisas não vão bem, se nós nos atrapalhamos até uns com os outros, e batemos cabeça uns com os outros, Senhor, não é porque não somos fraternos, não é porque nós nos queremos mal, Senhor, não, o Senhor sabe que não é isso, é porque está acontecendo conosco o que São Paulo diz: eu vejo o bem e quero fazer o bem, mas eu que quero o bem e quero fazer o bem, acabo fazendo o mal que eu não quero, acabo tratando mal como eu não quero tratar mal, e a gente trata mal, e a gente é tratado mal, a gente entende mal o outro, é mal entendido pelo outro, Senhor, e daí o inimigo faz a festa. Então, Senhor, eu coloco a canção nova para ser o posto Padre Pio, para curar as doenças da alma, as doenças do coração de todos os meus irmãos. Senhor, eu nem sou o samaritano é o Senhor, mas se o Senhor quer que a canção nova seja aquela hospedaria onde o Senhor vai levar todos os seus doentes, aqueles que foram pegos pelo inimigo no caminho, o Senhor já colocou sobre eles azeite, já colocou sobre as suas feridas o vinho, mas eles precisam agora de um hospital, até mesmo de uma UTI. Senhor, eu estou fazendo esse trato consigo, com o Senhor. Eu coloco a canção nova para ser hospital, para ser enfermaria, para ser UTI para todos os meus irmãos que precisarem ser curados das doenças da alma. E principalmente, Senhor, eu coloco a canção nova inteirinha para ser casa de Maria, para receber os meus irmãos, para confissão, para aconselhamento, para oração. Se eles não precisarem da canção nova, Senhor, melhor. Se resolverem onde estão, melhor. Mas se precisarem, Senhor, não os deixe perecer no caminho. Aquele homem, Senhor, que foi pego pelos ladrões vindo de Jerusalém para Jericó, Senhor, ele vinha de Jerusalém como os seus filhos, como os teus apóstolos, Senhor. Se eles não fossem socorridos por Ti, bom samaritano, e Senhor, se o Senhor não o levasse para aquela hospedaria, aquele homem morreria, Senhor. E o Senhor teria que contar a parábola de um homem morto no caminho, e não a história de um bom samaritano. Senhor, eu não quero, porque o Senhor também não quer, que os meus irmãos morram no caminho. Graças a Deus, se eles estão até mesmo semi-mortos, eles não morreram, Senhor. Então, obrigado, porque hoje entras em ação, e o Senhor, como bom samaritano, está curando-lhes as feridas com o azeite do Teu Espírito e com o vinho do Teu sangue, Senhor. E obrigado porque os trouxeste hoje aqui, a essa hospedaria, a esse hospital, a essa UTI, e o Senhor aqui pôde fazer o Seu trabalho. Muito obrigado, Senhor. E porque o Senhor fez isso na canção nova, eu me senti responsabilizado, e agora o trato está feito, Senhor. Eu coloco a canção nova para ela ser isso tudo, casa do bom samaritano, posto Padre Pio e casa de Maria, para todos os meus irmãos, especialmente os da renovação, mas para todos os meus irmãos, especialmente para os líderes, para os coordenadores, para os que estão à frente, para os que têm ministérios, para os que exercem ministério, para que encontrem aqui, Senhor, o alívio, a cura, e que eles precisem, e o ânimo e a coragem, e o Espírito Santo, Senhor, não somos mais do que ninguém e não temos mais do que ninguém, mas por isso mesmo, na minha pobreza, Senhor, eu ofereço, porque eu sei que o Senhor vai deixar 2 denários para que possamos gastar todo ele investindo nos nossos irmãos. O que nós não temos, tu dás. Nós não somos mais do que os outros. Nós não temos mais do que os outros, mas porque nos dispomos a receber, porque entendemos que os irmãos estão assim nessa situação, semi-mortos no caminho, e o Senhor não quer, e nós não queremos também, e os recebemos e os acolhemos na nossa casa. O Senhor então dá na nossa mão 2 denários da palavra e da Eucaristia, da confissão e da oração de cura, cura física e cura interior, para nós gastarmos investindo nos nossos irmãos. E o Senhor mesmo garantiu: e se por acaso gastares a mais, o que gastares a mais, na minha volta eu te pagarei. Senhor, eu tenho a certeza que se por acaso nós gastarmos a mais com os nossos irmãos, na tua volta, tu nos pagarás. Senhor, eu quero fazer como São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento teu para os meus irmãos. Então cante comigo agora. Eu jamais esquecerei o meu povo, pois ele está gravado em minhas mãos. Eu jamais esquecerei Orfão, não lhe deixarei, eu jamais esquecerei o que é meu. Canta você, canta com o Nelsinho. Pode a mãe, pode a mãe esquecer o seu filho, ou a mulher, a criança em seu seio, criança em seu seio, mesmo ainda que esquecesse, sim, ainda que esquecesse, eu jamais esquecerei. Pode a mãe esquecer o seu filho? Pode a mãe esquecer o seu filho? Ou a mulher, a criança em seu ser, mesmo ainda que ainda que esquecer, eu jamais esquecerei o que é meu. Graças a Deus, essa música é uma tremenda oração de cura interior, onde o próprio Senhor se declara, e o que Ele diz, Ele faz. Muito obrigado, Senhor, estás fazendo isso, porque farás ainda mais isso nos meus irmãos aqui, nos meus irmãos que estão vendo, que estão escutando, que estão acompanhando. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por isso, Muito obrigado porque nos devolves agora o ânimo. Obrigado porque nos devolves agora a coragem. Porque nos devolves o Espírito Santo. Porque nos enches agora, Senhor, com o Espírito Santo. Obrigado, Senhor, porque dás a nós agora um batismo no Espírito Santo. Porque dás a nós agora uma renovação do batismo no Espírito Santo, Senhor. E nós precisamos de um batismo no Espírito, Senhor. Vai pedindo. Você sabe, você pediu para tanta gente. Sim, Senhor, dá-nos um batismo no Espírito Santo, Senhor. Um fortíssimo batismo no Espírito Santo, Senhor. Invade-nos, Senhor. Sim, invade-nos com o teu Espírito Santo. Sopra, Senhor, sobre nós com esse vento impetuoso, Senhor, que vem do teu Espírito. Sim, que teu Espírito Santo, que é o próprio sopro, Senhor, que ele venha sobre nós, que ele se abata sobre nós agora, sobre cada um desses seus filhos e filhas, Senhor, invadindo-nos, Senhor, que para que sejamos invadidos pelo Espírito Santo. Sim, vem Espírito Santo, Espírito nos quatro cantos da terra, vem e sopra sobre esses ossos ressequidos. Sim, Espírito Santo, vem, porque os meus irmãos chegaram a ficar como aqueles ossos ressequidos, Senhor, na planície, no vale, Senhor. Sim, a tua palavra fala de vale na profecia de Ezequiel. Sim, ele fala que tudo isso aconteceu num vale. Senhor, os meus irmãos acabamos nos tornando, eu e os meus irmãos acabamos nos tornando, Senhor, ossos ressequidos. Mas o Senhor mesmo vem e diz: profetiza, filho do homem, profetiza, clamando o Espírito e fazendo com que o Espírito venha, para que esses ossos se reúnam, para que esses ossos agora recebam carne, músculos, pele. Clama pelo Espírito, filho do homem, clama, clama, clama, clama pelo Espírito, filho do homem, dos quatro cantos da terra, para que venha a vida sobre esses corpos e que eles se levantem. Sim, se levantem com vida, mas não lhes basta a vida humana, é preciso a vida divina, é preciso a vida de apóstolo, é preciso a vida de ungido, é preciso a vida que vem somente do Espírito Santo. Então clama, clama ao Espírito. Sim, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vai, vai como sopro, vai como vendaval. Sim, vai e sopra sobre esses ossos, sobre esses corpos, sobre esses meus irmãos e irmãs, sobre esses apóstolos, um pouco antes cansados, fatigados, estressados, desanimados, semimortos. Sim, Espírito Santo, cai sobre eles, Espírito Santo, e toma-os totalmente, e levanta-os, e levanta-os cheios de ti, Espírito Santo, para que sejam um forte, grande e poderoso exército. Cai sobre eles com a tua força, Espírito Santo. Cai sobre eles com o teu poder, Espírito Santo. Cai sobre eles com a tua unção, Senhor. Cai sobre eles com todos os teus carismas, Espírito Santo. Cai sobre eles, reafervorando-os no ministério no qual o Senhor os colocou. Sim, Espírito Santo, renova, renova, renova os meus irmãos, renova os grupos, renova as comunidades, renova as cidades, renova as nossas dioceses, renova o vale, Senhor. Sim, renova o vale, renova o litoral, Senhor. Sim, renova o litoral. Nós temos aí o litoral norte, Senhor. Mas justamente uma vez que atinges ao litoral, Senhor, invade, invade o Brasil todinho, nosso Senhor e nosso Deus, com o teu Espírito Santo. Porque em todos os lugares deste Brasil, nós temos irmãos, irmãs, apóstolos, cansados, desanimados, caídos, abatidos, jogados no chão, semimortos. Sim, Espírito Santo de Deus, cai sobre eles. Espírito Santo, cai sobre as nossas comunidades, cai sobre os nossos grupos, cai, Espírito Santo, sobre cidade por cidade, sobre diocese por diocese. Sim, Espírito Santo, vai, vai, vai, vai, sobre o Conselho Nacional, sobre o presidente do Conselho Nacional, sobre os coordenadores diocesanos, sobre aqueles que estão à frente das secretarias. Sim, Espírito Santo, renova, renova, renova, renova, renova, renova. Espírito Santo, o inimigo não pode nos vencer, não, não, não, não, não. Ele tramou contra nós, Ele fez uma armadilha contra nós e nós fomos pegos pela armadilha. Mas agora a tua revelação, a tua luz, o Espírito Santo mostrou claramente, e tu agora, desvendada a trama, o Senhor nos levanta. Sim, e o Senhor nos dá um reavivamento. Reaviva a chama, Espírito Santo. Reinflama, Espírito Santo, a chama, e dá-nos ardor, dá-nos coragem, dá-nos força, dá-nos entusiasmo, dá-nos testemunho, Espírito Santo. Vai, vai, vai à nossa frente, Espírito Santo, e vem atrás de nós, nos empurrando, Espírito Santo. Abre um vácuo na nossa frente e empurra-nos, Espírito Santo. Pressiona-nos, Espírito Santo. Defende-nos pela direita, defende-nos pela esquerda. E repousa sobre nós, Espírito Santo, e põe um solo debaixo dos nossos pés. Sim, por um lado, repousa sobre nós, e por um lado, faze-te como solo seguro debaixo dos nossos pés. Não queremos errar mais, nós queremos nos levantar. Senhor, o vale e o litoral foram um cenário para que o Brasil inteiro recebesse, Senhor, a chama do teu Espírito Santo. Senhor, que também agora o vale e o litoral possa levar, Senhor, para o Brasil inteiro, penetrando, Senhor, por um lado, por outro, para norte, para sul, para leste, para oeste, Senhor, penetrando todos esses rincões do nosso país, Senhor, e reafervorando a renovação, Senhor. Reavivando toda a renovação, nosso Senhor e nosso Deus. Sim, nós precisamos de uma renovação da renovação, e o Senhor está nos dando, o Senhor está nos concedendo. E obrigado, Senhor, porque o Brasil pode também ser cenário para o mundo. Nós somos tão pequenos, somos um país subdesenvolvido, Senhor. Nós somos um país carente, Senhor. Mas tu queres fazer de nós um celeiro para o mundo. Então, Espírito Santo, também usando da pobreza da Canção Nova, vai, vai pelas ondas da rádio, pelas ondas da televisão, vai, Senhor, pela internet, para todas as partes do mundo, e leva, Senhor, esse poder do Espírito, esse reavivamento do Espírito, Senhor, a todas as nações, até os confins da terra, até os confins da terra, nosso Senhor e nosso Deus. Obrigado, obrigado, obrigado, porque atingiu a nós, apóstolos, até agora pouco cansados, mas agora entusiastas, fervorosos, ardorosos, cheios de ti, Espírito Santo. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, vem. Solta sua voz. Em verdade vos digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Fala voz. Você ouve o ruído, mas não sabe de onde vem nem pra onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Assim acontece com aquele que nasceu. Por isso que no outro, né? Vem, Espírito não entrará no reino de Deus. Por...